Olá, pessoal! Está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. Irimu Setozuka. Vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 21, e a expressão de hoje é... Ie, sorehodo demo. Não, nem tanto. A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia que está no Japão. Hoje a Ana está em um karaokê com seus amigos Sakura e Rodrigo. Agora vamos ouvir o diálogo da lição 21. A expressão de hoje é... Ie, sorehodo demo. Não, nem tanto. Ana, jouzu da ne! Ie, sorehodo demo. Ah, mou konna jikan desu. Taihen, mongen ni maniawanai. Agora vamos estudar o diálogo. A Sakura disse para Ana. Ana, jouzu da ne. Ana, você é habilidosa. Ou, neste caso, Ana, você canta bem. Ana. É Ana. A Sakura está chamando a Ana pelo seu nome sem o honorífico... San. Já que as duas são agora amigas próximas. Jouzu. É um adjetivo e significa habilidoso. O contrário... Pouco habilidoso é... Heta. Dane. Geralmente é colocado ao final de sentenças em conversas entre amigos. Da. É a forma casual de... Desu. Um modo polido de se encerrar uma sentença. Ne. É uma partícula colocada ao final da sentença para buscar confirmação. Agora um desafio para você, Irimu-se. Como se diz jouzu dane de modo polido? Para se falar de modo polido, usa-se des em vez de da. Portanto, jouzu desu, né? Muito bem. A Sakura elogia a Ana, dizendo que ela canta bem. E a Ana responde. Ie, sorehodo demo. Não, nem tanto. Essa é a nossa expressão de hoje. Ie. É uma resposta negativa. Sorehodo demo. Significa nem tanto. Neste caso, não canto tão bem. Ie, sorehodo demo. Não, nem tanto, é uma expressão usada para demonstrar modéstia. É, não posso dizer obrigada caso alguém me elogie? Caso você diga obrigado ou obrigada, isso indica que você considera o elogio recebido como um fato. No Japão, a modéstia é considerada uma virtude. Ah, que bom saber, vou ficar atenta. Existem outras expressões que também indicam modéstia? Sim. Por exemplo, caso os nossos ouvintes recebam elogios por falarem bem o japonês, eles podem responder assim. Ie, mada mada desu. Não, ainda não falo bem. Ou, não, ainda me falta muito. Ie. Significa não. Mada. É ainda. Repetindo essa palavra, ou seja... Mada mada. Coloca-se ênfase. Dizendo-se... Ie, mada mada desu. Não, ainda não falo bem, ou não, ainda me falta muito, transmite-se a intenção de se demonstrar modéstia. Isso pode ajudar a ganhar o respeito das pessoas ao seu redor. Vamos voltar ao diálogo. O Rodrigo olha o relógio e se assusta. Ah, mou konna jikan desu. Ah, já está tão tarde. Ah. É uma interjeição que demonstra surpresa. Mou. Significa já. Konna. É desta maneira. Neste contexto, tão. Jikan. É hora. Neste contexto, tarde. Desu. É o modo polido de se encerrar uma sentença. A Ana também se assusta quando percebe que está tarde. Taihen. Nossa. Taihen. É um adjetivo e significa nossa ou difícil, árduo. Essa expressão é usada quando lidamos com problemas ou passamos por dificuldades. De modo polido, dizemos taihen desu, não é? Exatamente. Mongen ni maniawanai. Não dá tempo de chegar antes de fecharem os portões. Mongen. É fechamento dos portões. Ou seja, é a hora até a qual os estudantes devem voltar para o dormitório. Ni. É uma partícula que indica tempo. A partícula ni foi usada neste caso depois de fechamento dos portões, já que essa é uma expressão que indica tempo. Maniawanai significa não dá tempo. Maniawanai. Dar tempo é maniaimasu. A forma negativa de maniaimasu é maniaimasen. Não dar tempo. A forma casual de maniaimasen é maniawanai. Assim como maniawanai, verbos conjugados que terminam em nai são chamados de verbos na forma nai. Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos fala de um tema específico de cada lição. Acabamos de aprender a forma nai dos verbos, como maniawanai, não dar tempo. Gostaria que a professora nos explicasse mais sobre essa forma. Vamos pedir a ela. E a professora diz, vou explicar como se transforma um verbo na forma mas em verbos na forma nai, que é a forma casual negativa. Primeiramente, caso a vogal da sílaba anterior a mas seja e, a única coisa que se precisa fazer é trocar mas por nai. Por exemplo, tabemasu. Comer se torna tabenai. Não comer. Agora, caso a vogal da sílaba anterior a mas seja i, existem dois padrões. No primeiro padrão, substitui-se mas por nai. Por exemplo, okimasu. Acordar se torna okinai. Não acordar. No segundo padrão, retira-se mas e depois se deve trocar a vogal da sílaba anterior a mas por a e acrescentar nai. Por exemplo, vamos considerar o verbo ikimasu, ir. Neste caso, a sílaba anterior a mas é ki. Primeiro, deve-se substituir ki por ka e acrescentar nai. Portanto, a forma nai de ikimasu é ikanai, não ir. No entanto, depois de se retirar mas, caso a sílaba imediatamente anterior seja apenas i, sem nenhuma consoante, troca-se i por wa e acrescenta-se nai. Portanto, tsukaimasu. Usar se torna tsukawanai. Não usar. Por fim, existe um verbo que possui uma conjugação irregular. Kimasu. Vir. Se torna konai. Não vir. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que aprendemos palavras e expressões japonesas que representam sons, ruídos e comportamentos. Essas são pessoas assistindo a uma competição esportiva? Está bastante animado, não? Exatamente. Várias pessoas estão gritando e fazendo barulho. Isso é indicado através da seguinte expressão. Wawa. Wawa. Interessante. Agora, ouça o seguinte som. Parece um grupo de meninas gritando diante de um ídolo. A expressão usada para se referir a vozes femininas estridentes é kia kia. Eu sempre grito kia kia quando vejo o meu cantor favorito. Caso uma pessoa do sexo feminino esteja assustada, ela pode dizer kia. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. Eu pensava que os japoneses não ficassem empolgados em público. Hoje descobri que eles agem de forma diferente nos karaokês. Senti que consegui ficar mais próxima dos meus amigos japoneses. Este é o fim da lição 21. A expressão de hoje foi... Ie, sorehodo demo. Não, nem tanto. Será que a Ana vai conseguir chegar no dormitório antes de os portões serem fechados? Não perca a próxima lição.